vex. Vai segura. Sou mesmo, vagabundo. Já de Leme, São Paulo, Taboão da Serra, Zona Sul, é nóis. Traumatismo, o tempo mudou. O que é verdadeiro, fraquejou. Fracasso, guerreiro, desespero. Fantástico. Chapo deixou dramático, o tempo mudou. Lamento, sempre pro do gueto. O tema é o mesmo, muito pesadelo. Pô, o tempo inteiro, vovô quaco. Liberdade, louco. Fuquense, louco. Fuquense, louco. Fuquense, louco, louco, louco. Ei, louco é o sistema que pensa que nós é bobo. Malandro faz o corre e pensa sempre no seu povo. Fala a verdade, de chapa, destrói. Você tá ligado, a carapuça sempre dói, dói. Desacato ecológico, abalo psicológico. Eu luto pelo bem, também quero dinheiro, é lógico. Pra viver nesse mundo capitalista. Se o Chico se estrala, nós não escraviza. Na verdade, corro pela verdade. Des sous, choc de vol, emprise américaine, très peu qu'on boit. On a tous vu, j'attends, Aston et Rambo. Hollywood, les transformants errants. Mais qui sont les héros grises? Quand on s'est classé et un peu tué Kabila et Mobutu sont les épices. On les vise, information imperméable. T'as déjà entendu parler du nouvel ordre mondial. L'œil sur la pyramide. Les Illuminati veulent un contrôle total de l'économie. Moi j'suis trop roots, genre Sina, c'est high. Pas comme Bill Gates en mission pour FBI. On est contrôlé depuis le départ. Manipulé, observé, calculé, désorienté depuis le départ. On a fait nous des singes dans un laboratoire géant. Les scientifiques veulent le chaos, le néant. Ils nous tuent avec ces Marlboro. Et les actionnaires majoritaires sont du Ku Klux Klan. Guardião de Deus está fortemente armado, a soldados marchando na trilha. Sete linha de frente. traumatizados por um dia. Fortalece a corrente, guerreiros quilombolas, protege a mulher.